informando mais que uma cartilha. Daniel do rap sempre na ativa. Se o assunto é rap, não há fila de espera. Depois do Gomes com brochado, é onde o bicho pega. Nada de brigas, a gangue era unida, cada um cuidando da família. Lembrou que tava indo treinar, de repente bem no meio da rua, um trezentão em minha direção. Enganou que pensou que era ladrão, dois PMs babaca de qualquer jeito queriam nosso rádio suspeito de furto, vê se pode. Só porque tava curtindo o hip hop, vocês que estão chegando agora devem estar viajando na história. É muito pouco tempo pra lembrar tanta aventura. Eu, Evandro, não saíamos da rua. Lembra quando íamos para a Avenida Belém? Onde é casa do rádio e também não dá pra esquecer. Quarta, quinta, sexta, aquele local virava pista de dança. Sábado nas quadras, domingo no Santa, Tony Blake e Claudinho lá do Paraíso, todos juntos formando a roda. Do tempo que Moinho ainda tava na moda, se não me falha a memória, fizemos a primeira roda de Blake filmada pelo Aqui Agora. Do Alto Veracruz fizemos nosso palco, somos nós os malucos do pedaço.